Introdução Workshop 552. Emoção da crença. Da menopausa ao Parkinson. Sexo. Não fomos sabotados. A primeira parte do ensinamento de hoje foi sobre a emoção da crença, o que para algum de nós pode parecer um pouco estranho. Mas se pararmos para pensar, não é. Talvez seja onde combinamos os pensamentos da mente com os sentimentos do coração. E quando esses dois se misturam de forma errada, temos assim muitos problemas. O Sr. Cash disse que essa tem sido a maior causa dos problemas do homem, especialmente nos últimos 10 mil anos. Isso abrange toda a nossa história, de acordo com o que os acadêmicos acreditam e ensinam na escola. E eles confirmam isso com seus achados arqueológicos que eles permitem que sejam tornados públicos. Essa foi a época em que a Era do Gelo estava recuando, e o homem deixou de ser principalmente um caçador e coletor e começou assim a agricultura, estabelecendo-se em vilarejos e por fim em cidades. Eu estou tentando entender isso aqui em termos de desenvolvimento humano. Na época em que eram caçadores e coletores, o homem formava tribos para viver em conjunto por motivos de sobrevivência. Não temos evidências de que os humanos daquela época fossem muito intelectuais como somos hoje. Bom, como os grupos permaneceram juntos por tempo suficiente, eles precisavam de uma estrutura para trazer estabilidade e controle social. E dessa necessidade surgiu o compartilhamento de crenças comuns. E à medida que os vilarejos e as cidades se desenvolveram, as crenças se tornaram mais importantes, e como o conhecimento da criação não era conhecido pelo homem, a estrutura de crenças foi usada para reunir as pessoas em grupos, mas na verdade acabou separando mais as pessoas umas das outras. Depois vieram as religiões, as guerras, as cidades-estados, os estados e, por fim, as diferentes nações. De certa forma, nossa evolução tem sido a de criar divisões ao longo de todos esses milhares de anos. A principal causa desse desenvolvimento é o fato de não compreendermos como a vida é criada, qual é o seu propósito e como o universo funciona. Portanto, seres humanos compensaram criando ideias nas quais acreditar e colocando suas emoções por trás dessas ideias. Ao longo da história, houve pessoas e líderes que tentaram criar uma crença unificadora para a humanidade, mas o homem e seus governantes nunca aceitaram isso. E agora, através do trabalho do Sr. Cash, dos ensinamentos da Fundação Cash e da introdução da nova tecnologia, a humanidade está prestes a entrar em uma fase de aprender a pensar em si mesma como parte da estrutura total da Terra e, eventualmente, da criação. Se pudermos olhar objetivamente para a situação atual da humanidade e nos perguntarmos qual é a raiz do problema, em primeiro lugar, não temos conhecimento suficiente para entender a criação. E, em segundo lugar, a compreensão do conhecimento é relativa à nossa capacidade e desejo de compreender. Portanto, o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Portanto, fundamentalmente, a estrutura é definida para ter uma hierarquia de níveis de compreensão. E é aqui que entra o ponto de abuso, pois quem controla o conhecimento controla as pessoas. Se analisarmos profundamente, veremos que aqueles que assumiram o controle, eles entenderam que não permitiriam que toda a verdade fosse dita. E vemos isso claramente em todas as nações de hoje. Mas não se trata apenas de aprender palavras, de dizer, ah, eu entendo agora que eu li e entendi uma palavra. Não é assim que funciona. Há um processo de desenvolvimento pelo qual o homem precisa passar, no qual ele integra o conhecimento com a experiência prática da vida, e há uma emoção por trás disso também. No mundo de hoje, se você quiser descobrir a verdade sobre a vida, você mesmo terá que descobri-la, separando-se do rebanho e indo para dentro de você. Portanto, de certa forma, a Terra é um campo de treinamento perfeito para as almas que desejam alcançar níveis mais elevados. Entretanto, os problemas que temos são a matança e a escravidão de outros. Portanto, o que acabamos de descrever é a situação atual com a fisicalidade e a alma da fisicalidade do homem. De certa forma, poderíamos dizer que a emoção da crença foi criada nessas condições e se tornou algo negativo, pois solidificou as ideias de separação e superioridade, com as emoções agindo assim como uma cola. E acabamos com a alma do homem presa dentro do cérebro e envolta dentro de uma alma da fisicalidade que está fixada em certas ideias. Se é que isso existe, Isso poderia ser considerado uma forma negativa de amor. Para a alma da fisicalidade, ela sente que está recebendo amor por manter a crença em suas ideias. Não importa o quanto você argumente e tente elucidar as pessoas com ideias fixas, você não conseguirá alcançá-las. Elas estão totalmente presas aos seus conceitos. Para entender melhor, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo extremo disso foi a juventude hitlerista, da época de Hitler. Jovens rapazes eram treinados e doutrinados com as ideias de Hitler e eles preferiam morrer a desistir de sua crença. Esse é um exemplo extremo do abuso da emoção da crença, e às vezes parece que o planeta inteiro tem essa crença extrema sobre o estado da matéria e que essa é a única realidade. Todos nós temos diferentes emoções da crença, porque é assim que somos treinados para nos relacionar com o mundo ao nosso redor, que é por meio de ideias. O problema é que estamos ficando presos às ideias e nos recusamos a crescer e expandir. Isso é o que ele chama de ser preconceituoso. Tendemos a pensar em preconceito apenas com um sentimento de superioridade em relação à nossa raça, por exemplo. Mas é muito mais abrangente do que isso. Ele inclui todas as ideias que nos fazem sentir melhores do que os outros, e a maior delas é a religião. E as ideias incluem a família ou tribo, a nação, as versões da ciência, qualquer tipo de ideia que os seres humanos possam ter para se considerarem melhores do que os outros. E esses tipos de ideias têm sentimentos associados a elas e geralmente não estamos cientes deles ou dos danos que causam a uma experiência de vida equilibrada. Chegamos a um ponto em que essas emoções da crença estão bloqueando o desenvolvimento da transmutação. Se essas questões não forem resolvidas na alma da fisicalidade, quando nos manifestarmos novamente em um novo ambiente, elas ressurgirão. Essa é uma das razões pelas quais os buscadores de conhecimento não conseguem transmutar, porque eles estão carregando essa bagagem. Cabe a nós entrarmos em nosso interior e descobrirmos quais preconceitos nós temos, especialmente aqueles que negamos veementemente ter. Uma das maneiras de fazer isso é por meio da investigação independente da verdade sobre nós mesmos, nossas crenças e o que entendemos sobre a vida. Temos que entender como fomos condicionados a pensar e reagir à vida. Alguns desses preconceitos podem estar enterrados muito profundamente em nós, sem que saibamos. Mas quando entramos no sistema, eles aparecem no gráfico. A alma sabe o que a fisicalidade esconde. Tudo isso decorre do fato de que fomos treinados propositalmente para sermos ignorantes em relação ao conhecimento da criação. No futuro, nossos filhos serão treinados desde o início sobre o que é a vida e como a criação funciona. Celebraremos nossas diferenças na forma como escolhemos manifestar nossa fisicalidade e não usaremos isso como uma forma de nos sentirmos superiores e melhores do que os outros. A beleza da criação está em sua diversidade e na capacidade de compartilhar amor com todas as formas de vida, mesmo aquelas que não se movem como nós. Isso nos preparará para viver no espaço. A razão pela qual o universo é um lugar pacífico é porque ele não aceita pensamentos no campo de força de ser superior, de racismo, de ódio, egoísmo, eu sou o centro de tudo e quero fazer o que eu quero. Esses pensamentos e sentimentos são mantidos fora. Se eles se desenvolvem em algum lugar, esses seres são tratados como um vírus e isolados do todo. E é por isso que a Terra está em quarentena em relação ao resto da comunidade universal. Isso também explica por que não há religiões no espaço. A crença em alguma coisa surge quando não entendemos ou não temos conhecimento sobre ela. Então apenas acreditamos em uma ideia sobre ela e isso se torna um misticismo. E é por isso que na semana passada o Sr. Cash contou muitas histórias sobre o Islã e como eles tiveram que forçar as pessoas a se converterem à sua religião através da espada. E nos velhos tempos, no Irã, a única educação necessária era aprender o Alcorão. Os parentes do Sr. Cash foram enviados a mulás que apenas memorizavam as palavras e não sabiam o significado. Mas o objetivo da religião deve ser que o indivíduo venha a conhecer e amar o Criador, do qual ele já faz parte. Se conhecermos o Criador e o conhecimento da criação, então não precisaremos de religiões, pois já atingimos seu objetivo. Esse tipo de conhecimento traz unidade entre todos os seres e chamamos isso de conhecimento universal. Quando alcançamos esse conhecimento, nos tornamos parte da comunidade universal, porque podemos viver em paz e desfrutar da presença uns dos outros. Compare isso com as religiões criadas na Terra, que dividem as pessoas e criam guerras e destruição. Todos esses conceitos e entendimentos errôneos precisam ser eliminados do RNA do ser humano antes que ele tenha permissão para transmutar e se tornar parte da comunidade universal. Da mesma forma, a espaçonave que será criada a partir dos campos do universo no Irã será uma alma pura dos campos universais. Entrar nessa espaçonave será o mesmo que entrarmos no universo. Aqueles que puderem entrar nessa nave espacial terão aceitado a elevação de sua alma. E ele disse que até mesmo toda a nação do Irã poderia caber nessa nave espacial se eles forem suficientemente puros em sua intenção e alma. O Sr. Keshe nos deu o veículo mais bonito, mas a chave para dirigi-lo é eliminar todos os preconceitos que temos e as emoções que eles criaram. Então vamos nos apaixonar pela beleza do Criador e da criação. Na primeira hora da segunda parte do ensinamento, o Sr. Keshe deu muitas informações sobre os dois novos produtos lançados pela Fundação Keshe, mas vocês precisaram decifrar isso. Eu tentarei aqui resumir da melhor forma possível. Os nomes dos produtos são os seguintes. Para a menopausa e para as mulheres, chama-se Gemiosidade Guns Pause. E a contraparte masculina é Gemiosidade Guns Flagpole. Esses produtos não são medicamentos, mas alteram o ambiente, permitindo que o corpo mude em reação à mudança ambiental. A ciência moderna diz que a menopausa ocorre entre 45 e 55 anos de idade, mas algumas mulheres começaram a entrar na menopausa aos 35 anos, então eles deram isso o nome de pré-menopausa, que é quando a menstruação cessa e a mulher não pode mais ter filhos. E sabemos que ela tem mudanças de humor, alterações hormonais e ondas de calor, mas esse é o limite do conhecimento. E durante esse período, as mulheres não querem fazer sexo, e isso afeta diretamente o homem e leva a outros tipos de mudanças psicológicas e comportamentais. Como a ciência é muito limitada na compreensão das emoções da vida, eles simplesmente ignoram essa parte. O Sr. Keshe está chamando a ampla gama de mudanças psicológicas, emocionais e comportamentais de estrutura psicossocial. Ele observou que durante esse período da menopausa, os humanos passam por um enorme sofrimento, porque eles não entendem como a criação funciona e se tornaram assim vítimas dos processos naturais da interação dos campos magnéticos. Nesse ensinamento, ele está nos apresentando o contexto do problema e o que podemos fazer para mudar. Isso precisa ser resolvido antes de irmos para o espaço, caso contrário, estaremos enviando incapacitados para o universo. E é importante saber que não é a culpa das mulheres o fato de elas entrarem na menopausa, e não podemos culpar o homem por não ser capaz de lidar com o fato de ser subitamente privado de sua vitalidade. E a ignorância e a negação do processo tornam tudo mil vezes pior. A menopausa nessa idade começou há milhares de anos, quando as condições de vida eram completamente diferentes. Quando os seres humanos eram caçadores e coletores, não havia estabilidade para criar filhos. E se o pai saísse para caçar e não voltasse, o que a mãe poderia fazer nesse caso? Naquela época, a mulher, por meio de suas emoções, interrompia o ciclo menstrual por volta dos 35 anos por motivos de sobrevivência. E isso ficou gravado no RNA, ou o que chamamos de genética, e permaneceu lá por todos esses milhares de anos. Não sabíamos ou ignorávamos o fato de que temos o poder de mudar nosso RNA por meio de nossas emoções. Quando a esposa entra na menopausa, o que o homem vai fazer? É aí que entra a parte social. Se o homem não puder expressar a sua sexualidade em casa, ele poderá se tornar adúltero, ter amante, recorrer à prostituição e a outros problemas sociais relacionados aos seus sentimentos de rejeição sexual em casa. E é aí que entra a doença de Parkinson. Para os homens que ainda amam a esposa e querem permanecer fiéis ao casamento e à família, eles podem recorrer à masturbação. Bom, vai ser difícil para as pessoas entenderem como se chega da masturbação ao Parkinson. Sei que é muito difícil explicar isso, e talvez você consiga entender um pouco por meio do conhecimento da medicina tradicional chinesa. Eles ensinam na medicina chinesa que o yin é a energia feminina, a água e outras coisas, e o yang é a energia masculina, o fogo e outras coisas. Esses dois princípios interagem e criam o que chamamos de vida. Quando um homem e uma mulher fazem sexo, se há amor, essas duas energias interagem e criam uma experiência de bênção, à medida que o Qi flui por ambos os corpos e traz um equilíbrio entre os dois. O sêmen é a essência do corpo, ou o que eles chamam de Jin na medicina chinesa. Na mulher, o Jin está criando uma nova vida em seu útero. E quando o homem libera seu sêmen, ele perde o seu Jin, mas a mulher mantém o seu Jin dentro de seu próprio corpo. E mesmo que o homem perca o seu Jin, e se houver amor entre os dois, ele receberá a energia de volta da mulher. Agora imagine o que acontece se a mulher não estiver presente. O Yin se torna deficiente. Na medicina tradicional chinesa, doenças como Parkinson são classificadas como deficiência de Yin. A bainha de mielina, que é yin, ao redor dos nervos se deteriora e não consegue reter os impulsos nervosos, o que causa assim os tremores. Por meio da ciência do plasma, isso pode ser explicado por meio das emoções e de como os campos magnéticos interagem para manifestar a fisicalidade. Na pesquisa do Sr. Cash, ele descobriu que 7 a 10 anos depois que a esposa entra na menopausa, o marido começa a desenvolver o Parkinson. Quando o Sr. Cash disse nessa aula, vejo o que se agita em um homem com Parkinson, a imagem de Muhammad Ali veio imediatamente à minha mente. Tente encontrar um vídeo dele em uma cadeira de rodas quando ele tinha Parkinson e observe o que ele está tremendo e você vai juntar as duas coisas. Eu amo Muhammad Ali e as outras mudanças pelas quais ele lutou na sociedade e não o que ele fez no ringue. Agora nós, humanos, estamos tendo a oportunidade de transformar nosso sofrimento em uma vida equilibrada, feliz e pacífica. E precisamos fazer isso antes de nos juntarmos à nossa família universal. Não queremos que eles sofram as condições horríveis que estamos sofrendo aqui neste planeta, infectando eles com os campos magnéticos das emoções com as quais não lidamos. Aqui um buscador de conhecimento estava insinuando fortemente ao Sr. Cash que a comunidade universal colocou proposital e maliciosamente um grão de poeira na formação do Sol e que isso nos causou todos os problemas na Terra. O Sr. Cash não negou nem confirmou essa especulação. Em vez disso, ele nos ensinou que o Sol é perfeito e que os problemas surgiram porque a Terra passou por certas condições que levaram à nossa situação e que a causa se deve à estrutura interna no centro do planeta. E a prova disso é que não vemos essa situação de matança em Marte, Júpiter e outros planetas. Nós não reconhecemos esse tipo de vida, mas ele reconhece, e o Sr. Cash disse que todos eles têm vida em seu interior. O problema ocorreu aqui no planeta durante a sua formação. Mas na semana passada, ele deu a entender que herdamos essas características de matança do plasma que criou o nosso Sol e que isso foi transmitido por meio do RNA e das emoções. Talvez tenha sido uma combinação de características adormecidas e as condições criadas durante a formação do planeta. Seja qual for a causa, não importa, porque agora eles estão aqui para nos ajudar a resolver a nossa condição e nos tornarmos pacíficos. Quando eles inverterem um elétron do que nos leva a matar, se houver outros planetas no universo com as mesmas características, eles também inverterão e todo o universo será curado, pois eles estão conectados por uma força de campo denominadora comum. O Sr. Cash já falou sobre a fibromialgia antes, mas dessa vez ele disse que os abusos são memorizados em pontos do corpo e retiram muitas calorias das funções corporais normais, e é por isso que as pessoas ficam cansadas o tempo todo. Elas nunca conseguem se recuperar da drenagem de energia de todas essas emoções antigas que nunca foram de fato resolvidas. E se pudermos aprender a expandir a alma do homem sobre a fisicalidade, todos esses pontos poderão ser elevados juntos e haverá um aumento na energia geral da pessoa. Sorkin explicou mais sobre como a alma do homem fica presa dentro do crânio. A força de campo magnético do cálcio e a espessura do osso impedem que a alma saia, e o fluxo sanguíneo nos olhos e ouvidos impede que a alma saia por esse orifício durante o dia. É aqui que entram os pacotes de raios cósmicos e os óculos da Fundação Cash. Eles permitem que a alma do homem passe pelos olhos e ouvidos. E ele mostrou provas disso com o grupo alemão na última sessão de voo de sexta-feira. E a maioria do grupo estava usando esses dispositivos e todos tiveram experiências incríveis. Portanto, se você leva a sério a transmutação, esses sistemas são indispensáveis. Outros tópicos desse workshop. Todos os seres do universo têm a emoção da crença sobre o Criador. Caso contrário, eles não existiriam. Se todos vocês soubessem como é lindo do outro lado, vocês cometeriam suicídio agora. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 552. Estamos aqui novamente, nesta pequena caixa que chamamos de planeta Terra, e estamos todos sob o mesmo teto. Esse teto existe para nós enquanto vivermos e estivermos apegados ou andarmos em sua superfície. Uma vez que terminarmos o apego a essa corporificação do que é apenas um monte de campos magnéticos que chamamos de Terra, então teremos uma nova dimensão em nossa alma que está livre de nossa fisicalidade. Então poderemos nos manifestar em um ponto ou outro como um pacote de energia em algum lugar do universo. Mas como carregamos alguma dimensão de inércia física da mistura da alma do homem, talvez ao passarmos pelas nuvens, atingamos algum estado de matéria e nossa alma interage com esses campos e acabemos nos manifestando nessa nuvem e tenhamos que ficar lá por algum tempo. Um dilema interessante que só poderia acontecer com a humanidade é se ela, por engano, entrasse em um ambiente em uma determinada posição no universo, onde acabasse no campo gravitacional de um planeta onde alguns de seus cidadãos, com um pacote de energia, estivessem lá. Qual seria a reação do homem? Se por acidente você transmutou e, devido à inércia da força do campo de sua alma, você foi parar em um lugar que não queria estar, mas sua energia foi transferida e agora você é um ser naquele lugar ali. Digamos que seis de vocês estivessem juntos por acaso e acabaram nesse lugar. No mundo do homem, você criou uma palavra Deus, Criador ou qualquer outra coisa. Mas nesse planeta, que crença essas pessoas teriam? Em que elas acreditam? Infelizmente, o homem ainda não acredita na unidade da criação e do Criador, e em vez disso, ele fez todas essas divisões para si mesmo de raça, religião e o que quer que seja. E o mais incrível é como nós forçamos os outros neste planeta a mudar e acreditar no que acreditamos. Não respeitamos o que eles mesmos acreditam. A crença cria uma emoção, e a emoção de uma crença é muito forte, porque está conectada com a fisicalidade e cria preconceitos. Se entendermos isso, quando transmutarmos, essa será uma das maiores fraquezas do homem na dimensão da fisicalidade. Temos que nos conscientizar disso, e de como isso afetará o que estamos fazendo e o que está prestes a acontecer conosco. A emoção da crença foi usada para criar religiões, nacionalismo e produziu todos os tipos de coisas para separar os homens uns dos outros. Por exemplo, se somos russos e de Moscou, então criamos um sobrenome para as pessoas dessa área. Depois dizemos que somos médicos que trabalham em um hospital e continuamos a nos dividir cada vez mais em distinções separadas. Esquecemos o fato de pertencermos ao todo da humanidade. Porque se você é russo na Rússia, você não precisa dizer que é russo e fazer todas essas outras distinções para se identificar. A raça humana ainda não aprendeu a se considerar parte da totalidade da raça humana e que pertencemos à totalidade do planeta Terra. Todos nós respiramos o mesmo ar ao mesmo tempo. E todos os dias, a 1.600 km por hora, voltamos ao mesmo ponto. Porque como a Terra gira nessa velocidade, os americanos respiram o ar por algum tempo e depois é a minha vez de respirar aquele ar. Nós dois inspiramos e expiramos o mesmo ar e damos e recebemos algo por ele e o resto. A maior causa dos problemas do homem, especialmente nos últimos 10 mil anos, tem sido o desenvolvimento de seus sistemas de crenças. Isso criou muitos problemas de diferentes maneiras. O que isso significa? A maior causa de conflito é que cada raça e divisão da humanidade criou seus próprios deuses, profetas e tudo mais. Nós nos separamos em judeus, cristãos, muçulmanos e, posteriormente, em muçulmanos sunitas e xiitas. E os cristãos se tornaram católicos e protestantes. E temos todas as diferentes seitas do judaísmo. Há também os povos do Tibete, da América do Sul e da África, e todos eles têm seus próprios deuses e profetas. Agora de volta ao planeta em que seis de vocês se transmutaram por engano. Digamos que vocês não conheçam a religião ou o caminho de crença uns dos outros, mas todos estão ali com fome. E digamos que tragamos um cidadão do planeta para a sala em que vocês estão, e que esse cidadão se parece com uma galinha. Ele é o único recurso de energia que você terá para o seu corpo físico aliviar a fome. Todos vocês chegam a um ponto em que sentem que precisam comer a galinha. Na dimensão da fisicalidade como homem, vocês terão um dilema no espaço. Essa galinha tem uma religião ou acredita no Criador? Os seres deste planeta têm uma conexão de alma com o Criador. Uma alma não é exclusividade do homem na Terra. É uma dádiva para a totalidade da criação em todo o universo. Portanto, essa galinha não tem religião, mas tem uma alma e uma crença. Mas não temos o conhecimento e a compreensão disso. Achamos que só nós temos essas coisas. A galinha sente a dor e tem medo da mesma forma que nós. Ela anda e se movimenta da mesma forma que nós. Ela tem emoção e compreensão do Criador. Essas coisas não são exclusivas da humanidade. Os seis homens da Terra com crenças diferentes pegam seis galinhas e as abatem da mesma forma que fazem na Terra. Isso não é conhecido no Ocidente, mas os muçulmanos e judeus primeiro convertem a galinha à sua própria religião por meio de suas orações e cânticos, e depois eles sentem que têm o direito de matá-la e comê-la. A razão pela qual eles fazem isso é que eles estão levando a alma da galinha para se tornar parte deles. Portanto, para eles, essa alma tem de ser convertida ao sistema de crença deles. Isso ocorre porque eles não respeitam o fato de que a galinha tem seu próprio entendimento sobre o Criador, à sua maneira. Elas têm um Deus como nós temos. Elas acreditam em um Criador que as criou. Mas como você é fisicamente mais forte e tem armas para matar, você as converte ao seu sistema de crenças. Não foi exatamente isso que os muçulmanos fizeram quando atravessaram o Irã em metade da Ásia? Eles deram às pessoas a opção de confessar seu Deus ou ter a cabeça cortada. Não há diferença entre um homem iraniano e aquela galinha no espaço. Se a galinha não confessar, ela será decapitada. É assim que eles acrescentam outro muçulmano ao seu mundo. Assim, o muçulmano e o judeu converteram a galinha para que pudessem matá-la e comê-la. Mas para o cristão, isso não importava porque ele não pensa nessas coisas. Para eles, tudo no mundo pertence a eles. Eles não se preocupam em acrescentar a alma à deles. Os seres humanos, por meio de sua força física e emoção, fizeram com que os animais se unissem às suas religiões. Então eles acharam que não havia problema em consumir a energia deles. Quando os humanos forem para o espaço, será que eles começarão a converter outras raças às suas próprias religiões? Que caminho de crença você vai pregar para eles? Existe alguma sanidade em acreditar que somos os únicos que acreditam no que nos criou? Talvez algumas das criaturas desse planeta já tenham alcançado o conhecimento do Criador e saibam que você apenas sonha em saber. E será que você tentaria converter os cidadãos de outro planeta ao seu caminho de crença? Ou será que a sua alma, ao atingir o grau de pureza na transmutação, passou a compreender a totalidade do conhecimento e eliminou de você os dogmas das religiões? Todos os seres do universo têm a emoção da crença sobre o Criador. Caso contrário, eles não existiriam. Quando o homem começar a transmutação, será que ele perderá sua crença separada e acreditará apenas no próprio Criador sem nenhuma religião? O principal objetivo das religiões era chegar a esse ponto de conhecer o Criador. Então, quando o homem conhece ele, será que ele precisa das religiões, que são um nível inferior? A crença nas religiões é a causa de guerras, divisões e mortes nesse planeta. Quando você amadurecer para entender, então quando você conhecer todas as criaturas do Criador, você não precisará pensar em convertê-las à sua religião. E se eles lhe disserem, na sua cara, que eles elevaram sua alma para ver o Criador? Você ainda acreditaria em todos esses contos de fadas que o homem inventou aqui? Os animais, eles vão a igrejas ou têm profetas? Ou, devido à solidão de ficar em uma gaiola o tempo todo, ou na floresta, no subsolo, no oceano ou em qualquer outro lugar, essa solidão os amadureceu para entender sobre a criação? Da mesma forma, quando o homem vai para a solidão para orar e meditar para amadurecer, todas as criaturas podem entender o processo da criação e tudo mais. Os animais, eles têm um profeta? Ou por meio do processo da vida eles passam a entender o conhecimento? Somos nós que estamos atrás deles e temos que alcançá-los. Vocês terão que resolver esse dilema antes de fazer a transmutação. Vocês precisam de clareza na dimensão da emoção da crença. Não estamos falando de pessoas que mudam de uma religião para outra, como Muhammad Ali e outros. Hoje eu sou cristão e amanhã me torno muçulmano e tudo mais. Precisamos entender a essência disso individualmente e por nós mesmos. Temos que compreender os preconceitos que criamos devido à emoção da crença, porque isso se deve a uma falta de compreensão do processo da criação. O maior problema para o homem são as outras coisas com as quais ele tem sido alimentado sob a bandeira da religião, como fazer guerra e acreditar que ele é o único que está certo. Ele acha que a sua religião é a única correta, ou que seu país é o melhor, e assim por diante. Quando você for para o espaço, você pensará que seu planeta é o único, e todo o resto também. E essa será a ruína da humanidade no espaço, quando nos transmutarmos na dimensão física. Se compararmos nossas ogivas nucleares com o conhecimento daqueles que percorrem a extensão do universo, é como um palito de fósforo jogado em alguém com uma submetralhadora. E ainda assim, continuamos achando que somos a nação mais poderosa. Somos o que há de mais poderoso. E essa emoção precisa ser removida da essência do pensamento e da vida do homem antes que ele parta para o espaço. Porque lembrem-se, a emoção da alma e a emoção da fisicalidade estão conectadas e estão dentro. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Portanto, foi eu, a alma, que criou você. Eu carrego a emoção que você carrega. Isso faz parte do trabalho de transmutação. Você tem que entender isso na dimensão da alma da fisicalidade para que quando você transmutar e converter a parte física, ela não carregue a emoção de pensar que é a melhor, que é a única e que come o que quiser ou que pode destruir o que quiser. Isso faz parte do trabalho da emoção. E no mundo do homem, essa emoção tem uma dimensão diferente e uma força diferente. Todas essas coisas precisam ser resolvidas e compreendidas pelo homem antes que ele dê o passo para a transmutação. Isso se chama investigação independente da verdade sobre si mesmo e sobre o que você acredita e entende, e não ser preconceituoso. Você tem que aceitar que você é parte da totalidade, e quando você se manifestar na alma da fisicalidade em outra dimensão, você acreditará na totalidade e não acreditará na exclusividade. Você tem que entender que você não é o centro de tudo, mas faz parte da estrutura e você acomoda a estrutura maior. Então, quando você transmutar para outro lugar, você não estará tentando converter as pessoas à sua religião. Você pode achar que esse dilema é irrelevante para você hoje, mas você não conseguirá se transmutar enquanto não lidar com seus próprios preconceitos em relação a si mesmo, à sua parceira, aos cidadãos do lugar onde você vive, aos animais, às nações e ao planeta. Como eu disse, nenhum presidente, nenhum líder mundial que tenha causado a morte de outros poderá entrar no sistema de voo que você verá no Irã. O sistema não o excluiu, mas você se excluiu através da sua conduta. O sistema tem uma alma e tem emoções. Essas emoções não se tratam de uma máquina feita pelo homem que vai para o espaço. Criamos um sistema universal com leis universais e todo cidadão do universo pode viver dentro dela e encontrar refúgio nela. Ela não tem religião e você entra nela com a pureza da compreensão da alma do Criador. Não há religiões no espaço. Em vez disso, Você poderia dizer que a crença do universo está no Criador e que nosso modo de ser é a unidade do Criador. Não há bancos, igrejas ou outras religiões no espaço. À medida que a pessoa amadurece e compreende, ela se torna parte do trabalho do universo. Eles não são mais cidadãos da Terra. Eles pertencem a todo o universo. Eles pertencem à vastidão e à beleza dele, e isso os levará a serem humildes. Isso levará vocês a aceitarem a dimensão da beleza do Criador. Então, se essas coisas não existem no espaço, por que estamos brigando por elas aqui neste planeta? Atualmente, encontramos uma nova maneira de nos dividirmos, que chamamos de superpotência. Mas seu único poder é ter mais armas e bombas nucleares, e eles apoiam aqueles que dão a eles o que querem. Então dizemos que eles são as superpotências. Mas, na verdade, eles são superiores em estupidez e ignorância. Nenhuma raça no universo tem esse tipo de ideias. Eles projetaram propositadamente essas ideias em filmes de ficção científica sobre o espaço para que vocês assim pensem que todos os lugares são iguais à Terra. Aqueles que tentam, mas não conseguem transmutar, precisam descobrir em si mesmos onde estão enredados. Analisem profundamente seus preconceitos e o muro que vocês construíram em torno de si mesmos para não conseguirem ver o outro lado. Observe as emoções que vocês criam em relação ao nacionalismo, à religião e a todas as outras coisas. Essa é a causa pela qual vocês não conseguem se transmutar. Porque vocês não podem ter essas emoções e ideias que se separam no espaço. Em essência, sua alma está ciente de suas fraquezas. E se você for para o espaço com elas, isso significará sua destruição. E lembre-se, não cometerá suicídio. Portanto, sua alma não pode levá-lo para a dimensão do universo quando ela está ciente de que na estrutura da alma da fisicalidade, você ainda é racista, por exemplo. Ou você tem sentimentos de superioridade em relação à religião, cor de pele, nação ou qualquer outra coisa que o separe dos outros. A razão pela qual isso precisa ser esclarecido é que quando construímos uma nave, ela terá uma alma que é criada pelo mesmo processo que você. Ela não é feita de painéis de alumínio em estado de matéria e não há painéis de controle nela. Ela se criará a partir da própria estrutura da alma dela, dos campos do universo que disponibilizamos para ela, para poder usar para se manifestar. A alma dela é pura. E não está contaminada pelo desejo e pela emoção da fisicalidade do homem. E ela não pode aceitar você. Ela não pode prejudicá-lo também. E ela não pode prejudicar aqueles que estão nela e que ela está protegendo. Para os buscadores de conhecimento, que participam das sessões de voo mensal às sextas-feiras, se você não conseguir chegar a algum lugar, sente-se e olhe. E pergunte para você mesmo o que você não resolveu em si mesmo. Que bagagem você carrega que o está impedindo de avançar? Quanto mais preconceitos emocionais você carrega, mais pesada se torna a sua bagagem para que você possa embarcar. É como quando você vai ao aeroporto e eles dizem que você só pode levar 20 quilos e se você tiver 40, você não pode ir. Quando você tem emoções em excesso, os campos delas o manterão preso na dimensão física. No mundo da transmutação, são as emoções que podem impedi-lo de ir. Você precisa entender isso. Caso contrário, você começará a culpar os outros por não poder ir. Você procurará algo errado com os outros ou dirá que o sistema não funciona. Mas a verdade é que você se prendeu à emoção de suas crenças. Nas escrituras de Bahá'u'lláh está escrito que a Terra é um planeta e a humanidade são os seus cidadãos. Quando você se considera um cidadão deste planeta, em vez de ser um americano, judeu ou qualquer outro, esse é o momento em que você pode abrir as portas do universo para a humanidade e para si mesmo. A Terra é apenas um país e a humanidade são os seus cidadãos. Quando você entender o processo da criação e entender que é você quem está se segurando, então você poderá dar o próximo passo. Então você entenderá que você não é cristão, judeu, muçulmano, pai e tudo mais. Em vez disso, você é uma alma membro deste planeta. E nessa dimensão, isso significa que você provê e dá aos outros. Não importa quem recebe, você fornece incondicionalmente. Então você está maduro o suficiente para deixar os grilhões deste planeta. É por isso que muitos de vocês não conseguem transmutar. Vocês passam pelo processo passo a passo, mas as emoções os impedem. São as emoções de seus preconceitos e a emoção de pensar que você é o centro de tudo. Você acha que é a coisa mais importante na criação. Ao contrário, se você tivesse aprendido que você é parte de toda a estrutura, você teria começado a transmutar. A poucos quilômetros deste planeta azul, não há bancos, igrejas, religiões para os que vivem fora da Terra. Então, por que o homem fez isso para criar tanto caos e se manter preso a este planeta? Quando você está limitado à emoção de ver apenas a fisicalidade e não sente a existência do Criador, então nosso sistema de transmutação não pode levá-lo. Foi você quem colocou e montou essa barreira. Cabe a você entender e permitir que sua vida física e a alma coexistam como uma só. Então elas poderão realmente viver em ambas as dimensões, viajando pelas profundezas do universo, com as energias universais e vivendo como humanidade neste planeta. Isso é o que você terá que entender. Vocês ficarão chocados quando virem o sistema de voo no Irã. Vamos deixar todos vocês entrarem. Um sistema pode acomodar toda a nação iraniana. Mas eu me pergunto quantos conseguirão entrar, porque ele não permitirá que vocês entrem se vocês ainda tiverem os seus preconceitos. Vocês precisam resolver esse problema primeiro dentro de vocês. E, de certa forma, você é punido por não cuidar disso. É como na escola, quando você faz algo errado, o professor o manda para o canto e o faz ficar lá até que você entenda o seu erro. Neste momento, a humanidade se colocou em um canto da escola de educação do universo e esse é o seu castigo. Na verdade, você está se punindo. Você não tem permissão para sair para o espaço e brincar com todo mundo. E como você não entende, você dá as costas para a verdade e finge que não há nada mais lá fora, no espaço. Vocês acham que são os únicos cidadãos do universo. Então vocês começaram a construir as máquinas mais horrendas para procurar outra vida no universo. E como vocês não sabem como procurar e não veem nada, então vocês dizem a si mesmos que confirmaram que não há outra vida no universo. Meus queridos seres humanos, fechem os olhos e olhem através de sua alma. Então vocês verão que o universo inteiro está ao seu lado. O problema é sua própria ignorância de compreensão e seu comportamento. Tentem entender a pureza da emoção de pertencer, que é o que os trouxe até aqui. Por meio de seus preconceitos e sua falta de compreensão do processo da criação, vocês que decidiram se isolar. Mesmo assim, vocês continuam procurando outra vida. Eu dei a vocês o veículo mais bonito, mas a única coisa que vocês não têm para dirigi-lo é a chave. A chave é limpar seus preconceitos e as emoções criadas por eles. Vocês também precisam limpar tudo que criou essas emoções. Então vocês descobrirão que o carro vai dirigir sozinho. Ele levará vocês para onde quiserem. Quando vocês deixarem este planeta na dimensão da alma do homem, vocês serão deixados para se apaixonar pelo Criador e sua criação. E vocês não devem se tornar arrogantes com as emoções e os preconceitos de serem melhores do que os outros. Vocês não devem pensar: "Ah, eu sou um homem, sei tudo porque venho do planeta azul." Em vez disso, pense: "Sou um homem e estou feliz por fazer parte de toda a estrutura da criação. Onde é o meu lugar para me encaixar?" Agora vocês entendem por que eu não posso transmutar muitos de vocês. Porque, para começar, você tem que ir para o chuveiro e lavar os preconceitos da religião, que é a causa da maioria dos seus problemas. Então, lave os preconceitos de cor, raça e qualquer outra coisa. Espero que vocês entendam e tomem as medidas necessárias para estarem prontos para esse momento quando ele chegar. Vocês precisam estar prontos para ir, para que não caiam de cara no chão porque não entenderam qual é o seu problema. Tentem entender o que acabamos de falar e encontrem um remédio para essa condição, pois o único que sabe como fazer isso é vocês. Você que é o profeta para si mesmo. Você é o dia do julgamento. Esse dia de julgamento é todos os dias. E não há paraíso ou inferno. Seu inferno é ser mantido longe dos outros filhos do Criador para brincar e fazer parte disso. Vocês estão trancados neste planeta enquanto os outros cidadãos do universo estão brincando. E como vocês não estão com essa força de campo para ver, e porque vocês fizeram mal a si mesmos, vocês não veem isso. É onde estamos agora, e eu confirmei isso na sessão de voo da semana passada. Olhei para dentro e pude ver a dimensão dos preconceitos. O preconceito de ser da Terra, de ser físico, e de ter o medo de não largar a fisicalidade. E com isso vêm os preconceitos. A estrutura disso é claramente vista nos gráficos. Se vocês se lembram de quando eu sentei o buscador de conhecimento na frente do sistema, e eu sabia que ele estava lá para me matar em Cinzano. Isso se mostrou correto, porque eu vi o campo da emoção no osciloscópio. A emoção é uma frequência e tem uma força na dimensão da fisicalidade, e você pode ver isso. No gráfico de um dos grupos, a emoção parecia tão forte que era assustadora. Essa será a causa de problemas do futuro. Não queremos que essa emoção vá com vocês para o espaço, porque vocês ficarão isolados até entenderem, e isso pode levar milhares de anos, 20 gerações. Talvez vocês não entendam, mas se seus filhos ou netos entenderem, então o espaço estará aberto para vocês. O espaço ou o universo é parte do que vocês são. Vocês estão em uma parte do universo. São vocês que não podem abrir a porta e sair para brincar. E o maior castigo para o homem é, e tem sido, e será, a emoção da religião e do racismo. Porque ele se pune por tê-la, mas nega isso a si mesmo. Se você tiver isso em outro planeta, será o seu dia do juízo final. Portanto, não posso mandar vocês para fora quando eu sei que vocês vão se matar lá. Temos esses preconceitos até mesmo na mesma nação e na mesma religião. Fazemos isso com a mesma psicologia e fisiologia, com a mesma força e o mesmo entendimento. E é isso que vocês precisam entender. Vemos isso em nossos gráficos quando vocês passam pelos sistemas. Vemos a emoção do que eu chamo de pertencimento. Essa emoção de preconceito é tão poderosa que se sobrepõe a qualquer outra emoção. Vocês podem tentar mentir para si mesmos e dizer que não são preconceituosos, mas nós vemos os hematomas em vocês por terem sido espancados por isso. Porque você brincou com a religião errada e a raça errada. E eu conheço esse sentimento, eu já passei por isso. Mas são vocês que têm que entender isso para superar isso. Se vocês conseguiram lidar com isso, então quando fizermos outra transmutação no próximo mês, veremos as primeiras partidas. A sessão da semana passada nos trouxe muito conhecimento sobre o comportamento da alma do homem. Agora nós os dividimos em pequenos grupos para que possamos monitorá-los mais de perto. Apenas um grupo de todos os grupos quase chegou à transmutação completa, e apenas duas pessoas quase conseguiram a transmutação. Agora vocês entendem. Eu trouxe tudo para vocês, mas são vocês que têm que entender como usar isso, para que vocês tenham o prazer de fazer parte disso. Não culpem os outros, porque vocês não entenderam a si mesmos. As emoções de ódio, eu e o meu, o racismo, o nacionalismo e as emoções da religião precisam ser compreendidas, lidadas e não negadas. Caso contrário, vocês não conseguirão entrar na nave. E há um problema: não haverá reembolso. Vocês só se divertirão se conseguirem se livrar das emoções que criaram para si mesmos. Agora vocês entendem onde estamos e quanto ou quão pouco vocês precisam fazer. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 552. Realizaremos outra sessão no sábado com cerca de 7 pessoas. A Fundação Cash lançou dois novos produtos chamados Flagpole e Poles. É um teste e nós o lançamos para desenvolvimento futuro e, em parte, para resolver um problema muito grande no ciclo de vida no homem, que eu abordei já no ensinamento da semana passada sobre a menopausa e Parkinson. Haverá apenas um número limitado desse material disponível. Esses sistemas gêmeos mudarão a estrutura psicossocial. Aqui o Sr. Cash chama essas doenças de acidentes físicos, como câncer de próstata, aumento da próstata, Parkinson, Alzheimer, câncer de mama, ovário e útero e outros acidentes. A ciência de hoje não entendeu e só olha para a parte física disso, como os medicamentos usados e não para as emoções que, na maioria dos casos, são a causa dessas doenças. E eles não sabem como reparar esse dano, mas se concentram apenas no reparo da fisicalidade. Esses acidentes físicos estão provocando outras mudanças psicológicas e sociais que não estão sendo relacionadas a essas condições ou estão sendo simplesmente ignoradas. Por exemplo, eles podem levar ao adultério, de qualquer forma, a amantes, à prostituição, a outros problemas sociais relacionados à rejeição sexual e à depressão. Mas nossos psicólogos e cientistas nunca entenderam o processo e os efeitos que isso tem em outras partes do indivíduo. A Fundação Cash está lançando esses novos produtos para ajudar a mudar essas condições e dar mais poder nas suas mãos, como indivíduos, para poder controlar as suas próprias vidas. Esses produtos não são remédios. Em vez disso, eles criam uma condição ambiental que permite que mudemos a nós mesmos. Os cientistas disseram que as causas de algumas dessas doenças se devem à história passada de nossa existência e se tornaram assim parte dos genes do RNA e do DNA. Mas, na verdade, não é assim. Isso é criado por meio das emoções e isso tem um efeito direto na mudança da fisicalidade. Com a expansão do conhecimento, podemos mover e mudar as mudanças feitas por nossos ancestrais que deram origem a essas condições. E essa é a primeira vez que a Fundação Cash está introduzindo algo que pode mudar a estrutura psicossocial dos seres humanos. Essas condições foram muito comentadas no passado pelo Sr. Cash e você pode encontrá-las em todos os ensinamentos passados. Eu tentarei aqui resumir isso da melhor forma possível. As doenças que estamos falando são psicossomáticas, no sentido de que as criamos por meio de nossas emoções e geralmente fazemos isso sem saber. Entre elas estão a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, que é chamado de ELA, o Alzheimer, a depressão e outras doenças que têm um grande componente psicológico. Essas condições são criadas por meio de nossos pensamentos e emoções. Por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, que é ela, algo acontece e tomamos a decisão de que não aguentamos mais e queremos morrer. É nesse caso que as emoções e os pensamentos fazem com que o corpo se desligue gradualmente e morra. E geralmente a pessoa está inconsciente da causa ou a nega totalmente. Os novos produtos não alteram o RNA ou o DNA ou qualquer outra coisa na evolução. Em vez disso, estamos iniciando uma revolução na forma como queremos criar nosso corpo. Podemos mudar nosso corpo por meio de nossas emoções e das interações dos campos magnéticos. Não precisamos esperar pela evolução. Dessa forma, nos tornamos responsáveis por nós mesmos e pela maneira como vivemos nossas vidas. Não podemos ir para o espaço como aleijados. Temos que ser fortes em nós mesmos e saber que temos o poder dentro de nós para mudar nossa estrutura física ou quaisquer doenças que possam surgir enquanto estivermos no espaço. Não levamos médicos para o espaço, e essa é outra razão para introduzirmos esses produtos. Se esses problemas emocionais não tiverem sido resolvidos internamente e transmutarmos, levaremos, por exemplo, câncer de próstata conosco no espaço. Então, no espaço profundo, quando essas emoções vierem à tona, poderemos morrer de câncer de próstata. E é por isso que temos que resolvê-los aqui na Terra antes de nos tornarmos viajantes do universo. O Sr. Keja aqui agora começa a falar sobre a condição da pré-menopausa e da menopausa e como elas estão relacionadas ao Parkinson no marido. Essas duas condições ocorrem juntas em um casal, e geralmente quando a esposa entra na menopausa e não quer fazer sexo, isso afeta diretamente o marido. Se o marido quiser preservar o relacionamento e permanecer fiel à esposa, ele começará então a se masturbar, e isso levará ao desenvolvimento da doença de Parkinson, assim. Não se trata apenas da masturbação em si. Ela está relacionada à complexidade da interação dos campos de energia do corpo e das emoções. O Sr. Cash expôs os fatos de forma tão perfeita que podemos ver facilmente a conexão. Mas os médicos não querem fazer essa conexão porque eles não aceitam a validade do conhecimento da criação e a interação dos campos magnéticos dos quais as emoções fazem parte. Portanto, se você estiver realmente interessado nesse assunto, estude o material com mais atenção. Eu farei aqui apenas um breve resumo e você mesmo terá de fazer as conexões. A menopausa nas mulheres surgiu devido à forma como a sociedade humana foi estruturada há milhares de anos e as condições eram tais que, por volta dos 20 a 30 anos de idade, não havia estabilidade para criar filhos. Portanto, as mulheres, por meio de suas emoções, necessidades e sobrevivência, interromperam a menstruação em uma idade jovem. Isso foi registrado no RNA. Com a ciência do plasma, sabemos que tudo isso pode ser alterado. E esses novos produtos fazem parte desse processo. As emoções e os hormônios fazem parte da estrutura da inércia da fisicalidade. Na Terra, a inércia dá a estrutura para a manifestação do estado da matéria do planeta, como a pedra, o ferro e o resto. O corpo tem seus próprios campos de inércia, que vêm de sua emoção e de sua compreensão do que é necessário em conjunto com a salinidade. É assim que podemos mudar a nós mesmos por meio de nossas emoções. Estes não são remédios, e não estamos em um jogo de remédios. São para você mudar a estrutura social de si mesmo. Em geral, a sociedade aceita que os homens não tenham libido aos 50 ou 60 anos de idade, mas a verdade é que aos 80 anos de idade os homens podem ter a mesma força e comportamento sexual de um jovem de 18 anos. O mesmo acontece com as mulheres. O comportamento sexual de homens e mulheres foi estabelecido no RNA há milhares de anos, quando as condições exigiam isso para a sobrevivência. Agora as condições não exigem mais isso, mas o homem nunca entendeu o conhecimento da criação para poder atualizar as condições que queremos que o corpo tenha para a vida moderna. Isso mostra a importância dos ensinamentos da Fundação Cash sobre a ciência do plasma para a humanidade. E quando formos para o espaço, será por milhares de anos e não apenas uma ou 2 semanas. Portanto, precisamos ter todo o conhecimento correto. No mundo de hoje, temos a previdência social em muitos países. E os países estão se preparando para sustentar as crianças quando a família não pode fazer isso. Como na Europa hoje acontece isso, por exemplo. Portanto, as mulheres podem se sentir seguras para ter filhos mesmo aos 90 anos de idade, se assim elas desejarem. Com a tecnologia, as mulheres, por meio de suas emoções, podem estender a idade da menopausa para muito mais tarde ou se livrar dela completamente, porque não será necessária. Agora que estamos aprendendo a viver na dimensão da alma, podemos reparar nosso corpo e viver por milhares de anos. E durante esse período, podemos nos apaixonar e querer criar um filho do amor com nosso parceiro. Portanto, não podemos ter a menopausa aos 35 anos de idade, quando temos 700 anos de idade. Mas nesse caso, também poderemos criar os filhos da alma, o que na verdade é uma opção muito melhor. A mulher deve ter os prazeres da vida do começo ao fim, e o mesmo vale para o homem. Os casais podem desfrutar da presença física um do outro durante toda a sua vida. As emoções ditam a salinidade do corpo. E é aí que todos esses cânceres começam, seja de próstata para os homens ou de mama para as mulheres. E a nova tecnologia trará isso de volta ao equilíbrio. E isso foi testado na Bélgica há 20 anos. Quando a mulher entra na menopausa, a pesquisa mostra que o homem fica com Parkinson cerca de 7 anos depois. O Sr. Cash falou sobre como nos tornamos viciados em sexo, porque isso é uma interação emocional. Somos recompensados da mesma forma que eles treinam os cavalos de circo, com a recompensa com os blocos de açúcar. A adrenalina é uma droga e ficamos viciados nela. Como organização espacial, temos que entender tudo para viver no espaço. Temos que ser capazes de levar a alma do homem e a fisicalidade em perfeitas condições para o espaço. A Terra não pode se tornar um cemitério para onde trazer de volta a fisicalidade morta do homem. Queremos levar esse tipo de tecnologia diretamente para as mãos das pessoas. Não deveríamos ter que sofrer com essas condições. E no caso de ataques epiléticos, 99% deles vem de dentro da própria pessoa, a menos que seja criado por um desalinhamento das correntes elétricas no cérebro. Aqui o Sr. Cash conta sua experiência na Bélgica, onde ele tem uma licença da naturopática das autoridades de medicina alternativa da Bélgica. Ele tem os direitos de praticar e criar máquinas relacionadas à saúde na Bélgica. E quando ele foi falsamente acusado nos tribunais belgas pelo rei, Seus advogados não tiveram permissão para apresentar essa prova, o que teria anulado o caso. Seus advogados foram ameaçados se o fizessem. A maioria de nossas doenças é causada por nossas emoções e psicologia. Com a ciência do plasma, podemos reparar a causa. Essa é a razão pela qual lançamos esses novos produtos e eles mudarão o curso da humanidade. Temos que passar por essa estrutura física até conseguirmos fazer com que a humanidade pare de matar. Estamos em um período de transição. A Fundação Cash tem os aplicativos para todas essas coisas. E a Fundação Cash está estruturando a totalidade da estrutura social para a humanidade. O Sr. Cash escreveu para o chefe da NASA, dizendo que a Fundação Cash tem uma tecnologia para ajudar os astronautas que estão presos no espaço. Estamos sofrendo muito. Porque estamos espalhando muito conhecimento pelo mundo. Os buscadores de conhecimento sempre nos apoiaram. É um prazer poder lançar essa nova estrutura e eu espero que possamos trazer a mudança que esperamos. Então veremos uma colaboração em maior escala. Espero que vocês tenham entendido o que isso significa. Essas são estruturas sociais que trazem a fisicalidade da paz e é isso que estamos aqui para fazer. Queremos preparar o homem para o espaço em todas as dimensões. Temos que aperfeiçoar tanto a alma quanto a fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. As almas das entidades incluem tanto a totalidade das almas existentes dentro do Únicos quanto fora? Sr. Cash responde. Estamos dentro de uma estrutura, portanto é uma reação. É exatamente isso. Mas se você quiser estourar um balão, tem que haver espaço para ele estourar. Newton explicou isso como força de campo. Se quando você empurra, E se quando você empurra e há uma reação para empurrar de volta, essa é a sua limitação. Caso contrário, você pode continuar crescendo até encontrar resistência. Ele explicou isso como forças opostas iguais e iguais. Caso contrário, seria uma infinidade de nada. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui esse buscador de conhecimento acha que a comunidade universal foi maliciosa e colocou um grão de poeira cósmica enquanto o Sol se manifestava. E isso que causou todos os nossos problemas na Terra. E ele quer saber se isso aconteceu em outros lugares no universo também. Sr. Cash responde. Se você cria seu filho perfeitamente, e por causa do ambiente ele se torna travesso, ou faz algo errado, ou algo bom, a culpa é sua? Ou é por causa das condições do ambiente? E quanto disso você pode corrigir ou incentivar? O Sol é perfeito. Mas como a Terra passou por certas condições, isso criou os problemas que tem agora. Os seres vivos em outros planetas e estruturas em nosso sistema solar não matam da mesma forma que o homem, e ainda assim absorvem energia. Não vemos nenhuma árvore ou animal em Marte, Júpiter e outros planetas. Mas há vidas vivendo em todos eles e dentro deles. Temos provas disso. Encontramos vida nos lugares mais profundos e escuros da Terra, como nos oceanos. Eles vivem em sociedades completas e como quer que você o chame. Eles têm uma estrutura, seguem regras e existem. Existe vida até mesmo no centro do magma em erupções vulcânicas. Até uma ou duas décadas atrás, acreditávamos que a vida dependia da temperatura e da pressão, mas não depende. E agora temos a evidência física. Por que existe vida na Lua? Em Marte e em outros lugares. Ela não é exclusiva deste planeta. Nós nos tornamos crianças travessas devido à estrutura do centro deste planeta. Ninguém esteve aqui para corrigir isso. Agora estamos aqui para corrigir isso. Mas estamos fazendo isso para que a criança entenda o problema e ela possa resolvê-lo, e não punindo a criança para que ela o resolva. Temos paciência e esperaremos até que a criança entenda e mude. Isso já aconteceu antes em outros planetas. Não foi a comunidade universal que causou isso. Foi causado pela estrutura no centro do planeta. Entenda que se você gira um elétron aqui, outro elétron gira ali. Portanto, quando mexemos na estrutura para corrigir a humanidade, se houver qualquer outra coisa no universo que precise de correção, ela também se transformará, porque todas estão conectadas a um denominador comum. Não ensinamos apenas para o homem, ensinamos por meio da essência da emoção para que todo o universo entenda. Somos professores universais. O homem ouve as palavras, mas o universo ouve a direção e a dimensão do plasma. É tudo muito simples quando você entende. Quanto mais de vocês transmutarem, mais de vocês entenderão. E se vocês entenderem isso, não precisarão de uma religião para matar no espaço, porque esses seres são inocentes e já acreditam no Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Há necessidade de aumentar o número de almas no espaço? Sr. Cash responde. As almas no espaço aumentam exponencialmente a cada segundo. O espaço é tão vasto que para que as almas se tornem uma semente, elas precisam de condições muito boas para se tornarem uma estrela e iniciarem assim um novo ciclo. Pense em quantos humanos morreram hoje e em quantas vacas, animais, plantas e todos os outros seres morreram hoje. Para onde vão todas essas almas? Elas não se tornam nem mesmo um grão de poeira na estrutura total do universo. A Terra não é o único lugar onde há vida. E onde há vida, há desenvolvimentos progressivos na estrutura central, ou o que chamamos de alma. Mesmo no espaço do universo, há uma limitação da coleção de campos. Eles sempre mudam. Eles sempre se transformam em outro. Observe seu frasco de ganja diariamente e você verá que ele muda o tempo todo por meio da interação e do equilíbrio dos campos magnéticos. Pergunta para o Sr. Cash. Quando um determinado número de pessoas no planeta Terra se transmutar, todos os seres também se transmutarão para uma nova dimensão? Sr. Cash responde. Não. Só porque você quer ir à casa da sua tia não significa que todos os outros membros da família queiram ir também. Aqui o Rick diz. Talvez haja uma debandada se eles souberem que há sorvete ou algo assim na casa da tia. Sr. Cash ri e diz. É, talvez. Se vocês soubessem como é bonito do outro lado, toda a raça humana cometeria suicídio hoje. Mas isso deveria ocorrer por causa da maturidade da compreensão e não da ganância pelo sorvete. A iluminação pode acontecer a qualquer momento. Não tem hora nem lugar. Toda a população poderia fazer isso, porque o homem tem o hábito de fazer as coisas em conjunto, e é assim que as revoluções acontecem. Aqui o Rick diz, Bangladesh é um exemplo de um processo que aconteceu muito rapidamente. Sr. Cash responde. Isso aconteceu em muitos países onde as pessoas mudaram em uma noite. Às vezes os americanos incentivam isso fornecendo armas. Algumas pessoas fazem isso por conta própria. De acordo com as estatísticas, 85% das revoluções ocorridas desde a década de 70 foram iniciadas pela CIA. E 90% dos líderes mundiais que morreram por causa de revoluções, as armas foram fornecidas pela CIA. É uma estatística estranha. A maioria dos presidentes africanos que foram assassinados foi pré-organizado pela CIA. Na verdade, todos eles. E há documentos que comprovam isso. Você pode ver isso observando quem se beneficia com os assassinatos. Aqui o Rick diz, alguns dos grupos rebeldes na África aparentemente são patrocinados pela Ucrânia. Eles receberam armas da Ucrânia. O Sr. Cash diz, sim, porque quanto mais armas os americanos dão à Ucrânia, mais eles vendem a outros. O presidente da Ucrânia se tornou um dos homens mais ricos do planeta. Ele se juntou aos multibilionários porque ele obtém seu dinheiro por meio da venda de armas que deveriam ser usadas na Ucrânia. E é por isso que ele continua arrastando essa guerra. A Venezuela é a nação mais rica em petróleo, com o maior número de reservas. E, no entanto, ainda está sob a escravidão de outras nações. O problema todo em Gaza não é o Hamas. Essa é apenas uma desculpa. Todos sabemos que dentro das águas territoriais na costa palestina foi encontrado um dos maiores campos de petróleo do Oriente Médio, que pode abastecer a Europa Ocidental por 30 anos. Os palestinos estavam prestes a iniciar a perfuração quando começaram essa guerra. Os palestinos iam ficar com 50% do petróleo, mas agora só tem 25%. Portanto, a verdade é que essa guerra é por causa desse petróleo. E a razão pela qual eles destroem a Palestina é porque depois eles terão que pagar os israelenses e americanos para reconstruí-la. Essas são as coisas que eles não querem que vocês saibam. Pergunta para o Sr. Cash. Quando estivermos viajando no espaço, sentiremos as mesmas sensações que sentimos na Terra ou nossa alma sente sensações diferentes? Como ela sente diferentes pressões e temperaturas? O Sr. Cash responde. Quando você viaja na dimensão da alma, que é um plasma, você não tem essas sensações. E uma vez que deixamos nosso sistema solar, os campos magnéticos terão uma força diferente. Isso significa que não poderemos ter, por exemplo, nosso fígado e morreremos, porque a força lá será diferente. Então a única maneira de viver é passar pela transmutação e se manifestar de acordo com as condições locais. Talvez o seu fígado tenha que ser feito de ouro. E é por isso que os ensinamos tão profundamente sobre a transmutação e a alma ou energia central. Vocês precisam entender a totalidade do conhecimento. Você é responsável por entender o conhecimento e por sua própria sobrevivência e por manter a integridade total de seus campos juntos. Ninguém mais além de você é responsável. Um traje espacial não ajudará porque os campos o atravessam. Portanto, você precisa aprender sobre transmutação. Se você quer existir, você precisa entender o ambiente e você decide onde e como quer existir. Um dos maiores problemas que a Fundação Cash tem com os cientistas é que todos eles acreditam que um plasma precisa de uma temperatura alta. Quando dizemos que está em uma temperatura ambiente, eles não acreditam. Isso aconteceu com a empresa na Bélgica quando permitimos que eles fizessem alguns testes em nosso material. Eles viram flúor e uma estrutura cristalina. E por eu ser iraniano, eles disseram que eu estava usando materiais nucleares e que eu era um terrorista. Eles fizeram isso porque eu não quis dar para eles a tecnologia. Então eles fizeram de mim um terrorista porque havia flúor na garrafa de Coca-Cola que mostramos em toda a parte da internet. Portanto, agora de acordo com os belgas, todos vocês são terroristas e eles querem colocá-los na prisão. Eu fiz de todos vocês buscadores de conhecimento terroristas quando vocês fizeram seus primeiros ganhos. Eu paguei caro pela estupidez do homem, mas o homem pagará mais caro por sua própria culpa. A empresa não quis me dar o relatório. Eles disseram: "Não, você não pode tê-lo porque você está produzindo como vocês chamam de SP3, e isso só pode ser feito com radiação gama e material nuclear." Portanto, agora a garrafa de Coca-Cola é uma bomba nuclear porque produz flúor e outros elementos. A estupidez dos cientistas levou o homem a se apegar mais a este planeta e nada mais. Pergunta para o Sr. Cash: a alma do homem tem emoções diferentes das da alma da fisicalidade na Terra. Então, quando estamos no espaço, como aprendemos a usar os campos magnéticos das emoções da alma do homem? Sr. Cash responde: você saberá isso imediatamente. Sua alma saberá como fazer isso. É como quando você saiu do ventre de sua mãe. Imediatamente você soube como respirar. Isso faz parte da sua vida, você não precisa aprender. Você não pode existir sem isso. Você aprenderá a trabalhar com campos e a existir pela interação da força do campo. A fisicalidade seguirá para onde a alma levar. É um processo natural, não se preocupe. Ao trabalhar com esses dois novos produtos da Fundação Cash, sua vida será afetada sem que você saiba, e você verá o quanto mudou. Aqueles de vocês que passarem pelo processo com essas novas estruturas psicossomáticas sociais desfrutarão da vida além da imaginação, porque vocês a apreciarão. Você se lembrará de como era e do que ganhou com elas. Você sentirá o prazer da vida e como ela muda seu parceiro, seus filhos e seu ambiente. Elas terão paz, e esse é o ponto principal da compreensão da tecnologia. O homem se tornará pacífico mesmo em tempos de adversidade. Pergunta para o Sr. Cash: meses atrás, você nos disse que 90% das almas das pessoas que morrem não desejam mais voltar à Terra. Isso está relacionado ao fato de que um grande número de casais no mundo não quer ter filhos? Sr. Cash responde: não, não. É porque é muito trabalho para voltar aqui. Quando você está se divertindo nas férias, por que você iria querer voltar a trabalhar? A vida neste planeta aqui é muito dura. É tão bom na dimensão da alma, e é por isso que eles não vêm visitá-los. Você que tem que ir visitá-los, como quando você sonha e vai até eles. Isso é o quão ruim é voltar para a dimensão física. São muitos problemas. Se você observar as estatísticas, há diferentes motivos para os casais não quererem ter filhos. Você não pode fazer uma afirmação geral. Isso depende do país. O senhor Cash conta aqui sobre a sua experiência na China, onde mais moças querem ficar solteiras porque não há muitos rapazes competentes para poder se casar. E, em segundo lugar, também elas querem manter a sua liberdade. No Ocidente, eles costumavam usar o argumento da guerra nuclear, mas isso não funciona mais. Pergunta para o Sr. Cash. Se um dos parceiros usar os novos produtos e o outro não, ainda haverá mudanças positivas? O Sr. Cash responde. Sim, para a pessoa que usa, porque nós o definimos individualmente, mas ao mesmo tempo eles ainda têm uma conexão um com o outro. Essas interações são, de certa forma, psicossomáticas para uma pessoa. Mas quando você usa esse tipo de interação, devido à proximidade do relacionamento, o parceiro ainda recebe alguns dos campos. O plasma maior sempre alimenta o menor, e você sempre cria essa conexão. Não se trata de um remédio que você toma. Ele muda os campos do corpo e você está sempre em contato com o seu parceiro. Temos visto coisas incríveis com esses sistemas gêmeos. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre Alzheimer e doenças psicossomáticas. Há um teste que você pode fazer para ver se a pessoa responderá ao sistema. Você pede para que ela cante uma música de quando ela era casada, ou uma música dos Beatles, por exemplo, de muito tempo atrás, algo que elas conheçam. Se ela conseguir se lembrar de parte da música, há uma boa chance de que ela responda ao sistema. Eles usam cães específicos e não CO2 nesse processo, e as unidades obesos são equipados para responder a isso com Alzheimer de forma muito mais rápida. Aqui o Sr. Cash conta algumas histórias pessoais de trabalho com pessoas com Alzheimer na Bélgica. Em um caso, a pessoa se recuperou totalmente, mas depois fingiu ter uma recaída. Ele se acostumou com a atenção, ou o que ele chama de reinado, e assim ele podia abusar de seus cuidadores. A taxa de sucesso é de 100% com epilepsia, mas temos que ficar atentos a problemas quando a pessoa quer continuar recebendo atenção. Se não conseguimos que isso funcione imediatamente, não é porque a tecnologia não funciona, mas porque não entendemos o método para chegar até ela. Precisamos encontrar a força de campo correta. Esse não é um medicamento que não funciona em você. A tecnologia se adapta a tudo. Só que você precisa descobrir a força de campo correta e como movê-la. Aqui um buscador de conhecimento conta sua experiência de trabalho com os campos e diz que sente que quase pode transmutar, mas que algo está faltando. Ele simplesmente não consegue entender que condição precisa criar dentro de si mesmo para poder transmutar. Em vez de responder a ele, o Sr. Cash pede a alguns buscadores de conhecimento que estavam na sessão de sexta-feira que contem as suas experiências, já que eles passaram por isso na sessão com o Sr. Cash. Em resposta ao buscador de conhecimento, o Sr. Cash diz que quando você estiver tentando controlar isso com seus pensamentos na dimensão da fisicalidade, você ainda estará brincando dentro de si mesmo no nível do estado da matéria. Você precisa aprender a usar sua intenção e a emoção para chegar a essa posição. Não é pensar. Há uma diferença muito grande. Aqui uma buscadora de conhecimento conta sua experiência na sessão de sexta-feira. Parece que ela foi capaz de expandir a sua alma e viajar para diferentes lugares pensando neles. Mas ela não faz isso por pensamento, ela sente, confia e vai até lá. Mas é o lugar para o qual ela estava desejando ir, ou pode-se dizer pensando. Aqui o buscador de conhecimento que fez a pergunta diz que entendeu algo. Ele estava tentando expandir o plasma puxando raios para o seu cérebro e depois empurrando-os ou apertando eles, ou espremendo. O Sr. Cash respondeu que ele estava fazendo a mesma coisa que o cara na Itália, que estava tentando mover o copo com seus pensamentos fazendo força. O segredo da transmutação é dar e não receber. Você não pode pegar um peixe se não jogar uma isca, você entendeu? Aqui o buscador de conhecimento então diz: Você quer dizer que tenho que expandir o campo até que ele se conecte a outro campo? O Sr. Cash responde: De certa forma, sim. Mas tu não deves roubar. Você está lidando com o plasma e a realidade da criação. Quando você puxa o plasma para dentro de si, você está tirando ele de algum lugar que não deveria porque você não tem uma conexão naquele momento. O segredo da transmutação é expandir. É por isso que você coloca os fones de ouvido e nós expandimos seu campo de energia. Não usamos os fones de ouvido para comprimir a sua energia de modo que ela exploda, não é assim. É como a maneira como você vai dormir. Quando você dorme, geralmente você se conecta à parte do crânio onde não há cálcio, como as aberturas dos olhos, ouvidos e narinas. É o mesmo tipo de campo que o conecta aos sentidos. Durante o sono, você vai até a casa da avó e sente o cheiro da comida que ela costumava fazer há 30 anos antes de morrer. É por isso que introduzimos os óculos da Fundação Cash, pois eles permitem a abertura de campos dimensionais. É muito difícil para o campo da alma atravessar o osso do crânio de cálcio, porque o cérebro é feito de cálcio e é espesso no crânio. A única passagem que resta é pelos olhos e pelos ouvidos. Os novos sistemas se conectam às emoções da alma do homem e da fisicalidade. Isso permite a expansão da alma. Em vez de um buraco de agulha, usamos o enorme buraco de algo como a órbita ocular e tiramos a limitação. Se você entender a fisiologia do homem, você entenderá por que sua alma não pode se expandir durante o estado de vigília. Há um segredo no corpo do homem. Aqui o Sr. Cash desenha num quadro branco sobre os fluxos de sangue no crânio. Há duas veias fortes nas laterais da cabeça que criam um campo magnético muito grande para a alma sair durante o estado de vigília. O sangue tem aminoácidos e é baseado em cálcio. Os olhos e os ouvidos usam uma quantidade enorme de sangue, portanto, todos os orifícios estão fechados e você respira continuamente em alta velocidade durante o estado de vigília. Então, quando você dorme, isso diminui e enfraquece, abrindo assim um buraco para a alma sair, e a expansão vem, e você assim sonha. Com os fones de ouvido dos pacotes de raios cósmicos e os óculos da Fundação Cash, abrimos os canais para a expansão da sua alma. Se você souber como controlar o fluxo sanguíneo na cabeça, você poderá abrir a gaiola por conta própria. Mas isso não acontece empurrando ela. Entenda como colaborar com a alma. No momento em que você disse que estava empurrando os campos para tentar expandi-los, isso significa que você não entendeu o princípio da transmutação. Quando você está percorrendo a extensão do universo, você precisa ver para onde está indo. Você cria uma linha e essa linha lhe dá acesso para seguir em frente. É assim que você vê a luz das estrelas. E eu não sei por que os buscadores de conhecimento não entendem isso. Você não precisa forçar. Você precisa entender e aceitar que você tem a capacidade de fazer isso. Confie que você entende o mundo da criação e agora você pode dirigir para outro lugar no universo. Mas não se perca no caminho. Um dia, a humanidade perceberá o presente que lhe demos. É o meu entendimento que quando o Sr. Cash disse ao buscador de conhecimento, tu não deves roubar, isso significa que se ele for virar a avó que morreu, ele já tem uma conexão com ela por meio da alma. Portanto, ele não estaria roubando. Mas se ele se impõe ou se força às pessoas do planeta Zeus, isso é diferente. Ter a isca significa que ele já tem um relacionamento com a avó. Quando você usa os dois novos produtos ou os novos ganhos de gemiosidade, sua ingestão de alimentos deve mudar. Não é uma questão de dieta. É porque você não terá toda aquela ansiedade causada por dores subconscientes, sofrimento, emoções e outras coisas que consomem muitas calorias. Você deve ver uma mudança no comportamento, porque agora a emoção da alma está satisfeita. Vemos a mesma estrutura em pessoas que têm fibromialgia, porque é uma condição psicossomática auto-infligida. Aqui o Sr. Kett explica novamente como o abuso na infância cria diferentes pontos no corpo onde a dor fica, de certa forma, ali memorizada. E todos esses pontos usam energia, e isso se soma às calorias que o corpo precisa alimentar. O resultado é que você fica cansado o tempo todo porque internamente você não consegue recuperar a energia de que o corpo precisa. Eles permanecem continuamente ali na memória. Então você não tem forças para caminhar ou trabalhar. E a nova tecnologia lida com essas emoções e você começa a recuperar a sua energia. A fibromialgia pode ser reparada por meio da transmutação. Quando você expande a alma, ela cobre toda a fisicalidade e o equilíbrio energético volta. Todos os pontos que estão retendo o abuso são satisfeitos. E é também por isso que você pode ser alimentado por meio da transmutação. Houve um caso em que um dos principais gerentes de uma das instituições de certificação que estava trabalhando com produtos da Fundação Cash queria ajuda. A esposa dele não conseguia engravidar e ele tentou subornar o Sr. Cash para obter a certificação. O Sr. Cash recusou o suborno e disse que após a certificação ele o ajudaria. A esposa do homem acabou engravidando. Devemos sempre nos ater ao ethos. Para a transmutação é a emoção do desejo e o desejo de dar e não de receber. Enquanto você toma, você é um ladrão e não vai a lugar algum. Quanto mais você quer tomar e possuir, mais pesado você se torna. Então, como é que você pode transmutar assim? A última parte do workshop é sobre a interpretação dos gráficos da última sessão de sexta-feira. Quando todos ficam perto da linha central, significa que você está em transmutação. O foco está totalmente voltado para o centro. Um grande número de pessoas do grupo 4 passou por uma transmutação completa. Os buscadores de conhecimento só conseguiram permanecer nesse estado por 2 minutos e ainda não expandiram para 10 minutos. O grupo que usou os pacotes de raios cósmicos e os óculos da Fundação Cash teve os resultados mais fantásticos. Eles criaram um tipo de campo totalmente diferente. Eles foram extremamente equilibrados durante o tempo todo. O grupo de língua alemã é multidisciplinado e vemos um trabalho incrível saindo de seu grupo. Sabemos que o grupo inteiro se transmutou. Essa é a beleza de desenvolver uma estrutura tão sofisticada de controle e compreensão das emoções. Você tem que abrir sua alma, então a fisicalidade obedece, e vemos isso repetidamente. Quando você usa os pacotes de raios cósmicos e os óculos, você cria uma condição tridimensional da alma nos gráficos. E o Sr. Cash podia ver a alma se expandindo pelas órbitas oculares, como foi discutido anteriormente. Você precisa adquirir confiança em si mesmo para que possamos dar o próximo passo. Fim do índice rápido do workshop 552.